adianta eu deixar de beber se não posso esquecer? Que adianta? Que adianta eu jurar que não vou mais voltar? Que adianta? Já jurei, jura peça, não cumpri a promessa. Que adianta? Eu não posso cumprir enquanto ele existir. Que adianta? Que adianta eu pensar no presente, ele estando ausente? Que adianta? Que adianta eu viver isolada, triste e abandonada? Que adianta? É melhor entregar ao destino este meu desatino. Que adianta eu lutar, este nó na garganta, esta mágoa que é tanta? Que adianta? Nó na garganta, esta mágoa que é tanta, que adianta se não posso ir?